Esse livro ele é em forma estabilizada no localizador. Formará estabilizado quando 398. Vamos avisar. Para, obrigado. Menos 3, está escrito o nível de voo 260. Como o meu, não estou escrito 260. Número 3, chama Recife 1288, alterna 260. 288 260, com número 3. 398, inicia a redução, informe estabilizado. Chama redução, então mais estabilizado, 398. 398, chame Tony 1862. Vai baixar travado, pessoal, 1398, 190 graus, 149, autorizado pouso, piste no zero. Pouso no zero, com voo, 390. Oxinei 6310, boa noite, identifique, desce para 12 mil pés, altímetro 1013, prioridade para chegar a mais. Para 12 mil pés, 1013, para liberar a velocidade, a mais. Afirmo. Firmando autorizado o ITAP. Firmo, autorizando ITAP. Ótimo. Boa, meu 398, solo 10, solo 1, 2, 1. O crítico 2, 1, 6, vento 100 graus, 1, 2, 9. Autorizado a colapso no zero. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero, pô. Tá presente, faça de 2224. Close no meio, decolose no 1, controle 1 no 9, decimal 35. Patrulha Trip 512 no meia. Trip 512 no meia, contato radar, suba 130, saída Conde. 512 no meia. Autorizado, decolar, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 4, 9. Passarei 224, boa noite. Contato radar, vigilante, sobra 350, pega bomba. 160, 350. Puxa, né, 6310, inicie redução para aproximação, informe estabilizante, então, Rivelier. Sim, passarei 10. Canem, 6310. Salida LS, iniciei a redução para a aproximação e fomos a 2-0, 6-3-1-0. Será redução, 6-3-1-0. Boa noite, 5. Boa noite, 5. Após início da Azul, ali mantém, capoeira no zero. Após o Azul, ali mantém no zero, 8. No 471, no 100 graus, 149, autorizado a colapso no zero. Cinema 3-0, chame torre 1 no 8, decimal 6, composto. Foda 1 no 8, decimal 6, bom trabalho. 071. Voador azul 4071, transfere 1600. Na Dael. Azul 471, contato radar na decolagem, suba para o 360, perfil da Dael. Afirmativo, referência, senhora. Condição de autorizar a Leda da presente? Autorizado Leda, ponte 253. Afirmativo, então Leda da presente, obrigado, 4071. Na escuta do passageiro 2224. Prossiga. Por gentileza, amigo, condições visuais, referências, utiliza o Armos Juazeiro do Norte para tentarmos botar o voo no horário? Aguarde, mantém a escuta agora. Mantém. Não é 63 no Zé. 0,25 graus, 1,29, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, 6,30. Decolado 2-0, controle 1-9, decimal 35. 19-35, 8-85, boa. Sou 4071. Consiga. Pode só te coordenar a bridge pra gente? Aguarde. Guardando. Salvador, boa noite. Gono 885 na Arbor Elephant. Gono 885, contato radar decolagem, voa para 360, perfil da Arbor. 360, Arbor, 885. Controle, prossiga. Liberado pro de Juazeiro. Direto para Juazeiro, presidente. Esse não. Salvador, boa noite, o Channel 6310, Litrou, para ataque. 121, décima 1. Bridge da presente, 4071, obrigado. Subida restrita, 3-4-0. Ok, 3-4-0. Autorizando a linha de colapso, estão 0,20 100 graus, 1,4 nós. Siga, 5296. Qual é o perfil da divisão aqui em 1-0? Quarto. Ok. 3-2-4, chame Recife em 1-2-5.45, alterna 1-2-6.85. 1-2-5.85, obrigado. O 4061, chame Recife em 1-2-5, decima 1, Alterna 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, azul 407, obrigado. Obrigado. 2-6, controle 1-9, decimal 35. 9-3-5, via 2, tá bom. A 201, contato na decolagem, suba para 360, perfil da EL. 360, autoriza voar direto da EL. Afirmativo. Voo 1885, chame de sítio na frequência 128.8, alterna 126.0. 2860, obrigado. Mantendo ainda no 30, aguardando coordenação para 150. Dois no meia, sub e mantenha o nível 150.